anima a sarebbe localizzato. Certo, il papà ha accettato, ha anche accettato la comunità. Positivo, sta autorizzato. Va bene, è semplicemente qua. Sta autorizzato io lì. Positivo. Autorizzato lì, è certo, è stato. Controllo papà, ma è l'accio mio. Prossiga, capitão. Vai pra BR-324, altura de Águas Claras. Se possível, manter sobrevoo em Cajazeiras 9, condicionado ao tráfego, mantendo 500 pés. Tá, ok. Eu tenho uma aeronave agora que vai passar o marcador externo. De mais um minuto e meio, tá aí a 6 milhas e meia pro externo. Eu só tenho esse tráfego. Atenção para o mesmo e posteriormente, se eu vou autorizado, você tem. Ok, aguarda a autorização, mais Leste, o meu grato. Ô, Pino Serra Lima, para sua informação, nós temos o helicóptero a 500 pés, ele está ao norte de Simbra e não vai interferir com a sua aproximação, ok? Sim, ele tem o mesmo que muito bom, então vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre 1186, Pino Serra Lima. Serra Lima. Serra Lima, reporte externo, baixar a travada. Bota na questão de coisa, vamos sair. Aqui o Serra Lima externo, controle embaixado checado. Visual solicitar, prosseguir para 1-7. Cancela os 3-2, base pelo direito autorizada, reporte base para final 1-7, aqui o Serra Lima. Autorizado base para 2 1-7, reportará final da 1-7, aqui o Serra Lima. Mais próximo agora está 70 milhas, o avião da Trip. Ok, graças capitão, graças pela colaboração, abraço. Abraço. 1-2-1-1. E 5-3-1-6, controle. Vamos de voar direto Duna 8000-1014, pro ILS. Foi aquele Serra Lima, passa para o final da 1-7, vai na chave checada. A Lima, pouso autorizado, pista 1-7, variável com 3-9. Sente, aquele Serra Lima, autorizado, pouso 1-7. Está autorizado Manati, o nome o PET, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor axé. O controle em 199 decimal 8, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 0125 no transponder do Mike F Delta. Positivo, livre, Mike Juliette Romeo. Ok, gato. Livre acionamento, chame táxi, acordado. Tá livre, eu quero ter a Lima, fala 36. Trip 5316, Deta, para 5000. Papapá, Mike Slash Romeo. Prossiga. Tá no visual do Mike Slash Romeo, senhor? Não entendi. Fui. O Mike Juliette Romeo, prossiga pro controle. Tá próximo a cabeceira 10, entre a 10 e a 17, próximo ao campo, pra manter sobrevoo, Mike Slash Romeo. Ok, Mike Juliette Romeo, dado a sua proximidade, vai chamar a torre 1186, ok? Ok, 186, gato. Torre, bom dia, papapá, Mike Juliette Romeo. Liga, Romeo. Tá, mantendo o sobrevoo aqui no setor, entre a cabeceira 10 e a 17. Está totalmente condicionado ao tráfego. Assim que pedir, o Mike Jackson Romeo libera o setor. Tá no seguinte, Jackson Romeo? Estou visual, Jackson Romeo. Ok, grato. Estou condicionado ao tráfego. 253, Colo Meia, desça para 2000. Voltando agora para 2053, Colo Meia. American 90, Mike Information, Recife, flight level 350, are you ready to copy? Cleared Recife, flight level 350, via upper reach 58. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka departure and Aracaju transition. Salvador departure in 119.8 and Skolk 5401. Correct, just confirm me to start up and taxi, contacting 121.9, ok? Vertical da Avenida Paralela, senhor. Por quantos minutos? Vai até o Iguatemi. Ground, Salvador Ground, 121.9, ok? To start up and taxi. A Juliette Romeu transfere agora o controle em 199.8. Bom voo até o retorno. 190. Papá Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Livrou o sobrevoo próximo ao aeródromo, que está agora com parte de posições. Autorizado o sobrevoo em Cajazeiras 9. Mike Juliette Romeu está autorizado a voar na proa 360. Vamos cruzar o localizador que eu tenho a aeronave da Trip para pouso, 500 pés. Ok, pegou a proa 360, Mike Juliette Romeu, cruzando a final da 90. Aguardando a autorização para o sobrevoo. Romeu. Positivo. Trip 5316 para sua informação, nós temos o helicóptero no setor de Simbra a 500 pés, o rumo norte. Não vai interferir com a sua aproximação. Inicie redução de velocidade agora para aproximação e cheque pré-pouso. Trip 5316. Sete pneus aqui monitorados e vai reduzir agora para por outro ponto final. Obrigado. Luciano 225 é o controle Salvador. Desça para 8000 e 1014. Chegada bom. Índio Novo Amaral, o controle está ciente, retorna visual, ajuste 1014, Índio Novo Amaral. Mike Juliette Romeu, caso deseje, pode voar na Pro 270. Tá livre o sobrevoo, comandante? Mantém a proa 270, 270 aqui antes de ir. Ok, 270, GPS grato, Mike Juliette Romeu. Trip 5316, Duna, intercepta o localizador, confirma. Acordo, tá. 17, cheque trem, torre 1186, Trip 5316. Outro meu agora, muito obrigado aí, bom serviço. Boa. Tô em Salvador, Foi um dia 35, 3, 1 no meio. Passou do inestabilizado. Mas você escuta. 353, 16, bom dia, tráfego avistado, continua aproximação, altímetro no 0 no 4. Para informação de cheque, o vento variável com 0 2 nós, só confirmando o trem já embaixo travado. É negativo, mas 2 segundos eu confirmo o céu. Afirmativo, ciente, só para informação de tráfego, temos um Hobbs 44, 500 pés, setor noroeste do campo, à sua esquerda. Não vai interferir na sua aproximação, mesmo se encontra na escuta do controle de Salvador. Ciente do tráfego, agora baixado e travado, 53, vamos ver. Afirmativo, livre pouso, pista 10. O vento variável com 03 nós, trip 53 no meio. Autorizado pouso 53 no meio. Seu sobrevoo no setor. Está no momento mantendo o sobrevoo parado. Diante. Mike Eco Delta, o time entrou no 0 no 4, reporte no ponto, espera da Taxway Oscar. Com 922, controle, via chegada a Mari, desça para 2000, 1014. Agora a Mike, para a cópia, chame 1219. Oceano 225, aproxima-se de Alagoinhas, é autorizado para altitude de 5 mil pés. 19. 219, grátis, 3 e pouco. Espera que é pouco. Litoral, voa sobre água, sem restrições de até 2000. No 7, o vento 040 graus com 02 nós. Exato. O azul 4208, Recife 370, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 370, via Perwisk 58. Decola da 10, com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5172 no transponder. Portão 3, chama para ônibus de estacionamento, azul 4208. chegada Bonf até 5.000 com 1014 autorizado. Luciano 225, desça para 4.000. Positivo, livre. Delta 52198, uma boa viagem. Negativo. Controle, Salvador. Vai que é com Delta, seu controle está ciente, prossiga para Manati, informe livrando a zona de controle. Controle bom na 922, solicita a curva esquerda, sai de alguma formação da posição mais. Autorizado o desvio, 922. Pode, vai, tá? Afirmativo. Aqui, Juliette Romeu, controle. Me escuta, senhor? Eu tenho o Charlie 150, que livrou Paripe no corredor Interlagos, está a 1.500 pés, essa aeronave vai aproximar para a pista 17. Gente do tráfego, mas esse caminhão está no visual com o campo. Vato, vamos manter sobrevoo aqui, senhor, sem interferir com o tráfego. Mantendo 500 pés. Ok, você está voando Cajazeira às 10 agora? Cajazeiras 11, próximo à barragem do rio Ipitanga. Ok, Índio Novo Amaral, helicóptero em Cajazeiras 11 a 500 pés, próximo da barragem de Ipitanga. Gente, para em nome visual, senhor Geral. Oceano 6200, livre LF. Livre LF, 6200. Oceano 225, desci até 3.000. Pedro 2223, velocidade 250, número 5 para pouso. Voo 922, velocidade 210, número 3. 210, número 3, 922. Oceano 6200, inicie redução para aproximação e cheque pré-pouso. 625, iniciou o voo sobre a Bahia de Todos os Santos, sem restrições até 2000. Ah, até 2000 sobre a Bahia, meu Deus. Controlou, papapá, mais 17 Romeu, já vai levar o sobrevoo e assim que autorizada, regresso ao Radabata. Mike Juliette Romeu, o controle está ciente, aguarde para retorno. Aguardando, Mike Juliette Romeu. Controle Papão Ruim, 90 Alfa, nas rodas rotatórias, visual com campo. Ilha Nova Mora Alfa, chame a torre 118612. Chame a torre 118612, ainda 90 Alfa. Saudou o Papa Romeu Índia 90 Alfa na rotatória visual com o campo. November Alfa, reporte final de 3 milhas, cabeceira no 7. Reportar final de 3 milhas, cabeceira no 7, Índia 90 Alfa. Oceano 200, Duna localizador, estabilizou? Acima sim. Ciente, chame a torre, 1186. Externo baixado, travado 6200. Zero, descendo para 2000, tem como limite localizador. 040, esquerda 2000, limite ao lock 922. Juliette Romeu, chame a torre 1186. 86, grato.